Me diga quem é que veste farda preta ou cinza, que calça coturno preto e tem metranca na cinta. Te coloca na parede com as pernas abertas, enfia a mão nos seus bolsos e até na sua carteira. Que liga a lanterna e procura o fragante só pra te ferrar. Te bate, espanca, te humilha, compadre, depois sai pra fumar. Eles andam de brisa, de palho, de gol e na mente só tem a malícia. Me diga quem é, me diga quem é. Peço socorro, é nós do morro, cê legou, compadre. Quando ele chega, pira, trinca em quatro, é mó viagem. Na minha quebrada, começa o pânico e a correria. É nego descendo do morro, pulando o muro da casa da tia. Fica bem mocado lá dentro, a tia de rocha, é isso que rola. Depois que os homens vazar, ela vem, me chama e aí vamos embora. Mas eu ando cabreiro, olhando grilado, chapado nos becos escuros. Os homens podem dar mocada, eles andam de preto, eles andam de luto. Se eles me pegam, me levam pra quebra e depois é minha mãe que chora. Enquanto isso, a polícia ganha as medalhas de glória. O governo acha que é vantagem botar mais polícia aqui na cidade, mas não sabe que na periferia acaba essa felicidade. Faz cara de santinho e diz que pegou os ladrão, mas quando vai pra rua com a brisa vira o cão. Sirene tá ligada e a brisa mil por hora. Os homens tão grilado, tão noiado e apavora. Eu vou sair voado, eu vou cair pra xanga, antes que os homens chega e se pai ainda me ganha. Pois cê me vê aqui, eu sei que rola os baculejo. Um preto parado, cabelo trançado pra eles é suspeito. Começa com P, termina com A, me diga quem é, é, é a polícia. Começa com P, termina com A, me diga quem é, é, é a polícia. É desse jeito o preconceito, se for pobre não tem direitos. No enquadro é só loucura, te aponto a draga na cara, leva pancada. Se não tiver ninguém na rua, perna treme. É igual IGPT, gire até PM. Voltar pra casa sem um dente, dores no corpo, pobre sente a injustiça, a impotência, que a impunidade cresça. Vai, disco 9-0 e deixa lá sua queixa. Polícia prende polícia só se for na Europa, porque aqui o salário engorda, envolvimento com drogas. Aí, tu tem dinheiro no bolso, já era. Leva um bote esse vidro dos homens, compadre, apertando sua quebra. Que azar, já tava chegando na favela. A noite é perigosa e aumenta o risco de morrer. Baku sem futuro e ritos cana, porque eles descem da viatura na intenção de buscar alguma coisa com você, pistola, droga ou grana. De costas, perna aberta, situação ruim, principalmente depois de um e bateu o twin. Mas tem truta que acredita mais nas pernas e corre o risco, corre as lágrimas, corre da morte. Pula o muro, pula tudo que tiver na frente. Tô com sede, mas o medo supera tudo na mente. Trava os dentes, o coração quer sair pela boca. Cheiro de morte em toda minha roupa. Nessa hora o homem lembra de Deus. Na curtição nem quer saber, agora perdoa os pecados meus. E quantos manos já se foram nessa mesma atuada? A mesma polícia que matou Cristo, mata até hoje, não para. Não são todos, eu sei, claro que sei. Só 99% que a lei é lei. Mas a justiça divina proverá, não falha. Pra aqueles que acreditam com fé que um dia mudará. Porque quem chora pelos entes queridos, eu morro. Sem estudo, sem trabalho, vira polícia e mata os manos. Começa com P, termina com A. Começa com P, termina com A. Me diga quem é, é, é a polícia. Começa com P, termina com A. Me diga quem é, é, é a polícia.